Panorama Agrícola para 2 de julho de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de segunda-feira, 2 de julho de 2012, Lua Crescente. Se soubesse verdade, não tratava meu... Na mesa de áudio está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: cada macaco no seu galho. Confira no Panorama Agrícola de hoje o Disque Intoxicação. Na entrevista, vem aí uma nova cultivar de feijão preto para Santa Catarina. Mercado Agrícola, informações da safra do trigo aqui no estado. Aqua Negócios, EPAGRE SEDAP leva pesquisa com Robalo, Jundiá e Cará para o Aqua Ciência. Anote aí, mudou o telefone do Panorama Agrícola. Você liga 48-3665-5359 e participa do nosso programa. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Anote aí o número do Disque Intoxicação, 0800-722-6001. Esse número serve para orientar você e seu médico em caso de intoxicação com qualquer substância química, inclusive agrotóxicos. E vale para qualquer lugar do Brasil. 0800-722-6001. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com o engenheiro agrônomo Rogério Bax, que coordena na EPAGRE o programa Grãos. Ele fala sobre o objetivo desse programa e também sobre o lançamento de uma nova cultivar de feijão. O objetivo desse programa é gerar e difundir tecnologias que possam garantir a sustentabilidade e rentabilidade das culturas de grãos, sendo o maior enfoque as culturas de arroz, feijão e o milho. São as culturas que recebem o maior enfoque, além de algumas outras em nível menor, né? Também culturas de grãos, exemplo de amendoim, por exemplo, que também está incluído. As novidades são especialmente no cultivo de arroz, né? A EPAGRE agora este ano ainda teve o lançamento de um novo cultivar de arroz. Está previsto novos lançamentos a um prazo relativamente curto, né? Então, que contribui com novas opções alternativas de cultivares que vêm agregar produtividade. Na área de milho, nós contamos hoje com 4 cultivares comerciais, né? Variedades de polinização aberta, que são um produto diferenciado do que o setor privado tem oferecido em termos de cultivares de milho, né? E na área de feijão, nós também pretendemos ainda esse ano lançar uma nova cultivar de feijão preto para o estado de Santa Catarina. Nós estamos na fase final desse trabalho, né? E além desses programas de melhoramento, né, tem toda uma tecnologia sendo desenvolvida nas questões de manejo, né, manejo de pragas, manejo de doenças, que aos poucos, né, na interação com a própria extensão rural também, trabalhando também na difusão dessas estratégias de manejo, tanto de pragas, doenças, plantas daninhas, que podem garantir a rentabilidade, né, dessas culturas, né. Falou aqui no Panorama Agrícola Rogério Bax, engenheiro agrônomo do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar de Chapecó, que coordena na EPAGRE o programa Grãos. Vem aí as informações do mercado agrícola. A safra 2012 do trigo em Santa Catarina. Informações da economista Márcia Cunha Varasquim, da EPAGRE CEPA. Ao que tudo indica, vamos ter neste ano de 2012 uma safra de trigo inferior à de 2011, porque a área plantada no estado deve diminuir 12%. Em consequência, a produção esperada também cai, de 229.100 toneladas para 205.900 toneladas. As principais razões para esta redução na área são os baixos preços recebidos pelos produtores, as dificuldades de comercialização do cereal e o aumento nos custos de produção. A classificação mais rígida do cereal é também uma preocupação por parte dos produtores. Contudo, sabe-se que o trigo de melhor qualidade para fins de panificação, uma vez produzido, tem a garantia de preços melhores. O novo sistema de classificação do trigo, mais exigente, finalmente entra em vigor nesta safra. Para a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, este sistema trará vantagens ao país, ao produtor, ao moinho e ao consumidor brasileiro, porque busca melhorar a qualidade do trigo, evitando que o governo tenha que subsidiar o produto que não encontra mercado no país e que acaba sendo exportado, enquanto o país precisa importar mais da metade do seu consumo. É com base nessa nova classificação que o governo vai enquadrar o cereal nas políticas de ajuda à comercialização. Nos parâmetros antigos, por exemplo, era considerado trigo pão aquele com a característica de força de glúten, essencial na farinha usada no pão francês de 180. Na classificação nova, esse patamar sobe para 220. O governo federal reajustou os preços mínimos do trigo para a safra 2012-2013. Aqui na região sul, o reajuste foi de aproximadamente 5%. O trigo pão tipo 1, que vigorava a R$ 477 por tonelada, passará para R$ 501 a tonelada. Os valores vão vigorar entre julho de 2012 e julho de 2013. Além disso, o governo também vai disponibilizar R$ 430 milhões de reais para a comercialização do cereal em 2012, por meio de leilões quinzenais. No ciclo passado, foram mais de 200 milhões, o que na prática significa que o apoio vai ser suficiente para escoar cerca de 2 milhões e 800 mil toneladas, aproximadamente metade da produção brasileira. Aqui em Santa Catarina, o plantio do trigo encontra-se bem adiantado. No extremo oeste, está praticamente encerrado, com 90% da área plantada. Na região de Chapecó e Xanxerê, onde se concentra a maior produção, cerca de 25% da área foi semeada. Em outras regiões, como o Planalto Norte e o Meio Oeste, o plantio começa tradicionalmente mais tarde e pode se estender até 20 e 30 de julho. Quanto aos preços praticados no estado, não são nada animadores. Na região de Chapecó, a saca de 60 quilos para o produtor está sendo cotada a R$ 26,00, somente R$ 1,00 a mais do que há um ano atrás. Considerando-se os aumentos nos custos de produção, este reajuste é irrisório. Informações da safra do trigo, da economista Márcia Cunha Varasquim, da Ipagre Cepa. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. Vai até quinta-feira em Palmas, Tocantins, com a participação da Epagre, o Aqua Ciência 2012, Congresso da Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática. O evento é referência nacional em pesquisa e avanços científicos e tecnológicos. O gerente do CEDAP, Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Epagre, Fabiano Miller Silva, e os pesquisadores Hilton Amaral Júnior e Silvano Garcia, da Epagre de Camboriú, e Álvaro Greff, da Estação Experimental de Caçador, participam do Aquaciência. Em destaque, modelos de capacitação e transferência de tecnologia na área de aquicultura e pesquisas com o cultivo de robalo peva e de robalo flecha em tanque rede marinho no município de Penha, litoral norte de Santa Catarina, e também sobre a qualidade da água no desenvolvimento do robalo peva, além de pesquisas com robalo em água doce. Outros destaques da pesquisa são aumento de sobrevivência de larva de jundiá usando fitoterápicos e também de larva de jundiá cultivada com diferentes tipos de ração, além da viabilidade dos ovos de jundiá submetidos a choque térmico com manipulação genética para aumentar a produtividade. Outra pesquisa é com peixes nativos, o cará em substituição à tilápia. A pesquisa concluiu, porém, que em Santa Catarina, na região de Caçador, isso não é viável economicamente. Tudo isso com a Epagre no Aquaciência em Palmas, Tocantins. Até quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.